partido democrático. Democracia não existe, todos os partidos são iguais. Porque se você está na democracia, por que você não pode ficar no morro? Porque as polícias lá vão invadir todo mundo, vai pegar os fudidos lá com apelação de droga. Droga, isso é apelação. Pô, isso é enredo para se ganhar dinheiro, para matar gente. Eu não sou esse, nem tão fácil, nem tão perigo, eu vou falar. E foi enterrado nesta segunda-feira no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio, o corpo do cantor e compositor Damião Experiência, que supostamente tinha 81 anos de idade. Damião Ferreira da Cruz teve a vida envolta em mistérios. O artista foi cultuado nos anos 70 por fazer um rock psicodélico e fora dos padrões, inspirado no ídolo Jimi Hendrix e o grupo Experience. Lançou cerca de 30 discos independentes que eram vendidos nas ruas de Ipanema, onde vivia. Nos últimos anos, vagava pelo bairro da Zona Sul e muitas vezes foi confundido com um morador de rua. O trabalho mais conhecido dele é Planeta Lama, de 1974. O artista morreu no sábado e a causa da morte não foi divulgada.